A minha empresa, os edifícios em si não. Foram os meios de transporte todos. Arderam os caminhões todos. Portanto... Quantos caminhões? 5. O prejuízo estima em quanto, sabe? Cerca de 500 mil euros. Já repôs algumas viaturas? Já repôs algumas, usadas, não novas, e vou repondo aos poucos, conforme houver dinheiro e for necessário. O senhor tem quantos anos de atividade? Para já tem... Foi desde que vim da África, portanto tem 40 anos. E nunca viu nada assim, Sr. Arlan? Nem ali, nem lá nenhum. O senhor presenciou, esteve... Não consegui sair da quinta, porque a minha quinta, onde eu vivo, ardeu toda também. O Sr. Arlan também decidiu integrar e fazer parte desta associação, a estar ao lado de todos aqueles que são vítimas deste grande incêndio. Lógico, lógico. Acha que é por aqui o caminho? Acho que sim, como diz aqui o amigo, todos juntos têm mais força. Se for um ou dois, não resolve nada. E acho que nós, os prejuízos são de tal maneira grandes, por exemplo, na quinta onde eu vivo, só ficou a casa onde eu habito, mais nada. Nem animais, nem nada. Morou tudo.